Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 117 da terceira revisão do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Para recordar a proposta de prática para essa terceira revisão, você pode acessar a introdução à revisão que acompanha a lição de número 111. Lá tem tudo explicadinho de como você pode praticar o contato com essas afirmações, com essas lições, para ir rememorando e aprofundando a experiência com essas lições do Curso em Milagres. Lição 117. Para a revisão pela manhã e à noite. Da lição 103. Deus, sendo amor, é também felicidade. Que eu me lembre que o amor é felicidade e nada mais traz alegria. Então, escolho não receber nenhum substituto para o amor. Da lição 104. Eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. O amor é uma herança e com ele a alegria. Estas são as dádivas que meu pai me deu. Eu quero aceitar tudo o que é meu na verdade. Para a hora. Deus, sendo amor, é também felicidade. Para meia hora. Eu busco apenas o que pertence a mim, na verdade. Citação do dia. Eu não sou o resultado da opinião de outras pessoas. Deus me criou bem e em seus olhos eu sou bonita. Se os outros não podem ver minha beleza, isso não significa que ela não está lá. Eu, como todos, sou boa em meu coração. Conforme eu me lembro de minha inocência e tenho fé na minha bondade, eu não devo ser seduzida pela crença dos outros. Enquanto os outros podem projetar suas sombras em mim, em verdade, eu vivo na luz. Eu me apego a Deus hoje para que eu possa me ver como Ele me vê. Que possa sua visão de mim e sua orientação ser farol que eu sigo. Querido Deus, mesmo que os outros possam estar convencidos de minha culpa, que eu possa me lembrar da inocência em que fui criada. É a sua luz e o seu conselho que eu procuro para me orientar. Por favor, me lembre de quem eu sou. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Um beijo enorme, gente bonita de Deus. Até a próxima lição. Tchau, tchau.